apaixonado demais, hein, Péricles? Rapaz, essa pega no coração, hein? Com certeza. Beleza, vamos lá, Pablo. Vambora. Talvez seja melhor eu expressar meu sentimento agora e ouvir você falar no meu ouvido que me adora, que me adora. Eu sei que o coração não aguenta mais ficar sozinho sem você, que minha vida já não faz sentido sem te ter, sem te ter. Milhões de cartas e canções que escrevi, expressando emoções que vivi. Esperei a hora certa e o lugar pra poder te encontrar e te falar. Essas cartas e canções que escrevi, dizendo tudo o que eu sinto por ti, foi a forma que encontrei pra te falar o quanto é bom te amar. Sei, o coração não aguenta mais ficar sozinho sem você, que a minha vida já não faz sentido sem te ter, sem te ter. Milhões de cartas e canções que escrevi, expressando emoções que vivi. Esperei a hora certa e o lugar pra poder te encontrar e te falar. Essas cartas e canções que escrevi, dizendo tudo o que sinto por ti, foi a forma que encontrei pra te falar o quanto é bom te amar.